Todo mundo tem uma saudade boa na vida. Tem uma pessoa que fez bem no passado. Você lembra dessa pessoa assim, ó? Você tem uma saudade boa aí, tem? Quem sabe canta comigo, vai. Você foi meu primeiro amor de anos atrás. Hoje de fato não é mais. Se transformou numa saudade boa. Guardei numa gaveta do meu coração. Marcelo. Mas isso não quer dizer que vai ter volta. Sua vida já tem outra. A minha também. Mas lembrar de quem fez a gente descobrir amor. Faz bem. Só um. Alguém aí errou a matemática. Eu vou te levando assim. A gaveta do primeiro amor fez bem pra mim. Canta mais alto, vai, vai, vai. E pra uma boa saudade. E se o amor é só um? Alguém aí errou a matemática. Eu vou te levando assim. Na gaveta do primeiro amor que fez bem pra mim. Alô, meu parceiro Felipe Araújo. Oh. Música maravilhosa, sofisticada. Mas isso não quer dizer que vai ter volta. A sua alô, vida perdinha. Já tem outra volta. E a minha também. Descobri o amor. Faz bem ou faz? Faz. E faz bem. E pra uma boa saudade. Aira! A lembrança de um beijo bate. E o amor é só um. Alguém aí errou a matemática. Eu vou te levando assim. Na gaveta do fim. Beijo, Jazinho. Adeusinho. De um beijo basta. Alô, meu deputado JBC, Francis FM. Na gaveta do primeiro amor que fez pra mim.